Projeto X Podcast. Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang. Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Avatar, o último dominador de ar. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e hoje nós vamos falar de uma animação que foi capaz de mexer com os quatro elementos. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de Avatar, The Last Airbender, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Lenda de Aang. Bem, eu sou o Jimmy, por uma animação com tanta dobra, ficou faltando origami. Bom, eu sou o Tenshi, por que eu sou tão ruim em ser bom? Caraca, aqui é o cabeça... E faltou amor, faltou o coração. A gente só fala dos quatro elementos padrões, mas e o coração? Onde que tá? Cadê o Capitão Planeta? Cadê, cara? Não for... Eles nunca vão formar o Capitão Planeta assim, poxa. É por isso que não é... Cadê aquela mina que cospe bondade pro meteoro que vai destruir a Terra? Então, olha aí. Olá, eu sou o Tonoshiki, participe do programa de Tenno Iroh, da prisão dele. Passe de vovozinho pra Gouken, do nada, né? Bolado. Tipo, toda animação acontece em 3 meses. Pra gente foram o quê? 3 anos. E o cara lá na prisão ficou o quê? Em 2 semanas... Ele virou Schwarzenegger, do nada. Caraca. Melhor campo de treinamento do mundo, né, cara? E ele botava almofadinha pra parecer gordo, né? Muito bom, cara. Vamos lá. A Avatar, ela é uma animação, teoricamente, americana. Ela foi criada por Michael Dante e Brian Konietzko, com a produção da Nickelodeon Animation Studios, onde ela foi exibida... num total de 61 episódios, a série veio pro Brasil e ela teve um grande sucesso, né, aqui no Brasil, aparentemente até segundo informações do Wikipedia. Em 2006 ela foi considerada o segundo programa mais popular, que só perdia pra Bob Esponja. É o que mantém a Nickelodeon e a Bob Esponja. Até hoje, né, é a única coisa que segura a Nickelodeon. Tono trouxe um fato interessante, que o Avatar, ele foi ainda assim, mesmo com a Nickelodeon, ele ainda foi coproduzido, vamos colocar assim, pelo DR Movie, um estúdio coreano de animação, que a gente descobriu agora que trabalhou com muita coisa. O único problema deles, que a razão de escolherem eles é não tanto qualidade, mas assim, o valor da produção cai muito quando você manda esse tipo de trabalho como pintura ou desenho simples ou cenário pra eles, né? Exatamente. Aí você tem, por exemplo, a Madhouse mandando coisas pra eles, como, sei lá, a Tenjotenji, Claymore. Mas no final, a gente tem que introduzir a história, né? Introduza, Tenshi. Com carinho. Avatar, A Lenda de Aang, como ficou aqui no Brasil conhecido, tem gente que não gosta de falar, eu tô cagando pra essas pessoas, eu chamo como eu quiser. Olha aí. Então, o que aconteceu? Em um período que ele só explica na lenda de Korra, então a gente não vai entrar agora, o mundo, a humanidade, se dividiu em 4 nações, né? Tipo, os nômades do ar, a tribo da água, a nação do fogo e o reino da terra. E nessas nações, existem pessoas que são chamadas dobradores. Isso é, eles têm a habilidade de dobrar determinados elementos. E entre todas essas pessoas das 4 nações, nasce um humano ou uma humana, sei lá, especial, que é o Avatar. O Avatar, ele é o único que tem a habilidade de dobrar e controlar os 4 elementos. E a responsabilidade dele é manter o equilíbrio no mundo, tanto entre o mundo espiritual quanto o mundo humano. É mais ou menos isso o que essa animação traz, né? E o James Cameron veio, roubou o nome Avatar. E agora é todo maluco azul. Então... Mas é interessante falar, tanto que tipo, com esse comentário do Tench, que na verdade o Avatar em si, de um contexto geral, seria um corpo que um deus habita. Ele é uma ponte, o Avatar é uma ponte entre o mundo humano e o mundo espiritual. E isso é na animação. Eu tô falando, o conceito de Avatar no nosso mundo seria um corpo que seria o corpo de um deus. É tipo, o conceito legal do próprio Avatar é que, tipo, quando ele morre, sempre outra pessoa nasce, né? Então dá uma revezada entre os 4 reinos, né? Tipo, entre as 4 tribos, sei lá, entre os 4 domínios. E agora que você introduziu o que é o Avatar, o conceito dele, o conceito da animação, qual que é a parada? Por que que o nome é The Last Airbender? Porque o Aang, que é o Avatar, ele nasceu nos Nômades do Ar e aconteceu alguns fatores e ele é o último. Bom, a gente pode falar o que aconteceu, né? Tipo, a série é de 2004, velho. são 10 anos. 10 anos, amigo. Meu irmão, já entrou na regra de 10 anos. É o que eu tô dizendo, a gente vai dar spoiler. Se você quer assistir, tipo, Conto e Risco, assista. Mas a gente vai dar spoiler. Cogumelo gigante, talvez seja amigo! The Last Airbender? Qual é? A Nação do Fogo é com o Império... Como é o nome do Imperador da Nação do Fogo? Ozai. Ozai, o Mestre do Fogo. Eu sempre lembro do drag quando eu falo em Ozai. Então, o que acontece? O Ozai, ele decidiu dominar todos os outros reinos. Isso é, os nômades do ar, a tribo da água e o reino da terra. Então, ele começou uma guerra. Ele primeiro atacou a tribo da água, em seguida, ele atacou a tribo da terra. E quando ele dominou a tribo da água, ele dizimou os nômades do ar. Mas o que aconteceu? O Aang, por ter tido essa crise de emo, tinha fugido. E o modo avatar dele, tipo, protegeu ele. Ele se congelou durante 100 anos. É, resumindo, o Aang virou um pouco de Capitão América. Peraí. Exatamente. Ele virou, tipo, Capitão América. Ele ficou congelado durante esse tempo. E por que não nasceu nenhum avatar em 100 anos? Só pode nascer outro avatar se um morrer. Só pode haver um. É o conceito do Highlander. Só pode haver um. Então corta ele a cabeça. Mas, mas na época da conquista, acho que nem era o Ozai ainda. Era o Senhor do Fogo sozinho. E, na verdade, o plano dele é verificar qual que é a próxima pessoa do ciclo, qual a próxima tribo, conquistar as outras primeiro e dizimar a tribo que foi, der o nascimento do Avatar, né? O que aconteceu? Quando a Nação do Fogo invadiu, eles invadiram porque o Avatar era da Nação do Fogo. Eles sabiam e exatamente. Eles esperaram o Roku morrer pra começar tudo isso. Eu vou dar um spoiler. Não, bem, um spoiler é só um link entre Korra pra dizer o que aconteceu com o Tio Iroh, né? O Tio Iroh não morreu. Ele foi pro mundo espiritual. O corpo do entendeu? Tio então, Iroh eu... morreu. Ele separou a alma exatamente, do... mas ele não morreu. Então, a gente falou do ciclo do Avatar, a gente falou do Avatar. Acho que a gente pode falar um pouquinho de cada tribo, né? Vamos falar um pouquinho de cada tribo. Vou começar aqui com a tribo da água. Qual que é o grande lance? É, a tribo da água mexe com água. Olha aí, genial. Ele mexe com água e variações do estado da água. O líquido em geral, porque, tipo, qual que é o lance da tribo da água? Tudo que é líquido tem, teoricamente, é água. Pra eles, né? Na verdade, assim, eles conseguem mexer com qualquer coisa que tem estado líquido e a água em seus estados. Né, porque eles mexem com gelo também. É porque o gelo não deixa de ser água. E além disso, existe mais um tipo de dobra dentro das variações de água que ainda é considerado proibido. Que aí mais pra frente a gente vai contar. O conceito dessa dobra especial seria o quê? Seria, tipo, isso vale pra todas as dobras, inclusive da do ar. Apesar de não ter aparecido, deve ter, entendeu? Que seria o refinamento. Ou seja, eu sou tão bom naquilo que eu vou começar a mexer com coisas mais fodas. Por exemplo, da água, essa dobra especial seria a dobra de sangue, que teoricamente seria basicamente o quê? Você usar a água do corpo de uma pessoa pra dobrar ela. Essas dobras especiais, né, tem pontos especiais. Por exemplo, a dobra de sangue, que eles chamam, além dela ser proibida, você só pode dobrar na lua cheia. Não, não é que você pode só dobrar na lua cheia, não é isso. Qual que é a parada? É que a dobra da água, numa forma geral, ela é afetada pela lua, assim como as marés. Então, isso. O que acontece? Quando tá a lua nova, a dobra de água de todos os dobradores são mais fracas, justamente porque a lua é nova, então, tipo, seria como se a lua não estivesse no céu, mas ela tá ali. Exatamente. E a lua cheia seria o ápice máximo disso. E sempre você vê, mantendo esse equilíbrio, né? Você sempre tem essa questão de ciclos, de vai e volta, sempre tudo tendendo pra esse equilíbrio. O Avatar sempre aparece quando um lado tá muito forte ou abusando desse tipo de desequilíbrio. De mais pra frente, você vai perceber que a maioria dos avatares e o questionamento dele por ser monge é, cara, vocês mataram pessoas. Vocês tiveram que tomar atitudes. Como é um desenho infantil, eu não vou falar aqui, ó. Eu dizimei uma cidade inteira. Eu separei uma cidade inteira. Né? Entendeu? Mas você saca mais ou menos que tiveram que fazer essas coisas, entendeu? Tiveram que chacinar uma quantidade de gente. Eles só não jogam na cara, né? Exato. Exatamente. E isso que é o legal do... É aí que depois a gente conta melhor da origem do Aang. Se você perceber, tem muitas similaridades com religião, né? A religião budista, no caso, né? Então aí, mais pra frente, a gente conta direitinho, né? Cabeça, meu querido pescoço. A tribo da água é baseada no quê? A tribo da água, ela é baseada no Tai Chi Chuan. Sabe aquele negócio que você vê nas praças, pessoas fazendo de vez em quando? Os velhinhos. Você sabia, né, que num duelo de Tai Chi, se você errar um movimento, você tem que quebrar seu próprio pescoço. Caraca, olha aí. Olha. Aí, outra, existem variações mais agressivas, né? Sim, a gente brinca, né, porque essa é a versão, tipo, sei lá, forte. Não é Four Dungeons, assim, tipo, é a versão social. É a versão social. Não, não, mas tem um motivo pra ser o Tai Chi Chuan, né? No caso. O Tai Chi Chuan é mais baseado no, naquele conceito de Yin Yang, né? Então, os movimentos, exatamente, se você for perceber, são normalmente defensivos e circulares, né? Como se as duas mãos fossem controlando o seu próprio eixo e retornando de novo ao mesmo ponto, né? Isso porque eu treinei um pouquinho, né? De Tai Chi Boxing, né? E no caso, se você perceber, são sempre, a maioria, movimentos defensivos, né? Sempre defendendo os pontos, retirando o adversário e retornando esse fluxo, como a Katara faz, né? Ela pega o fluxo do líquido, retorna, gira e devolve pra pessoa, né? Essa até questão do Yang que você falou é interessante, porque depois você vai ver, é na tribo da água do norte, não é? Que tem o... aquele rio com os dois peixes, Tuilá, é isso, mais ou menos, os peixes, não é? Que é essa brincadeira de novo do Yin Yang, assim. Tudo isso são referências que ele foram muito bem exploradas, muito bem pesquisadas, fazendo toda essa criação. A tribo da água também, se não me engano, ela tem a questão da cura, não é? Eu não lembro de outra brincar com essa coisa de curandeiro. E eu lembro também que eles têm uma água especial, né? Que ela pode curar qualquer coisa e tudo mais. Essa água, essa água especial aí seria daquele laguinho dos peixes que são deuses. Mas aí, no geral, é mais ou menos isso. A tribo da água controla qualquer tipo de líquido e a água em seus estados diferenciados, baseados no Tai Chi Chuan, que foi bastante bem aproveitado, muito bom para o próximo, para o próximo. Reino da Terra é o lugar onde se concentram a maior localidade dos dobradores de terra, né? Pelo que eu percebi, são bastante mercantes, né? Exatamente. E o tipo de estilo baseado na manipulação é o Hungar, né? Pra quem não sabe, o Hungar é aquele estilo de boxe baseado no boxe do tigre e da garça, né? Sim, é um dos estilos do Feihang, do herói, né? Era uma vez na China, né? Isso. Ele é um estilo baseado em peso, controle e impacto, né? Se você perceber, eles não têm a lua ou o sol como regentes, mas se eles tiverem contato com a sola no chão, eles têm um controle ridículo sobre o terreno, né? E sobre o adversário, né? É por isso que os dobradores, você vai ver muito comum os dobradores que são os guardas nas cidades da série Avatar estarem descalços, né? É, pra eles terem o contato, né? Tem até um fator bem interessante quando eles tentam capturar o Aang. O Aang levita um deles e eles perdem todo o poder de controlar a terra. Então eles precisam estar em contato, né, com o sol. Você percebeu que as ruas não são tão asfaltadas assim? Que é pra eles poderem sentir, né? É pra ter o contato com a terra. Um dos dobramentos mais legais é o da terra, né? Que é contenção e impacto, né? Uhum. Eles conseguem te prender por alguns momentos de jeitos mais engraçados ou jeitos, sabe, mais vergonhosos possíveis, né? Tanto que uma das personagens principais, né, se torna um Magneto por culpa desse tipo de dobramento, né? Eu não diria tão Magneto assim, porque tem que ter o contato. O Magneto não precisa. Claro, o Magneto é roubado por ser roubado, né? Ele tem o controle dos polos, né? Mas... eles também têm duas coisas importantes: os repolhos e a dobra de metal. A dobra de metal. A dobra de metal seria aquilo lá que a gente comentou anteriormente, que seria o refinamento da dobra de terra. Que qual que seria o lance? O conceito seria o seguinte: o metal é justamente uma terra trabalhada. E por ela ser uma terra trabalhada, ela é mais difícil de se mexer. Ele é um minério, porque o metal, ele é um minério, ele tá ali, na verdade, então ele faz parte. Se a gente colocar dentro desse escopo maior, tá dentro, eles estão mexendo com a mesma coisa. Obviamente, é mais simples mexer a terra, né, é muito mais simples. O lance é tão difícil, que pra uma pessoa começar a mexer, que no caso seria a Toph, você teria que ser um gênio, porque ela é um gênio da dobra de terra. Ela foi a primeira, mas depois você percebe que, tipo, passou pras outras, né, então... Não, mas mesmo assim... No futuro, ela é considerada um gênio, porque ela consegue mexer nos metais mais refinados do que a maioria, que isso é o comentado. É outro ponto também que o Legend of Korra faz, né? Que tipo, tem uns pontinhos que ficam mais bem explicados pro Avatar normal, a série clássica. Só uma coisa que até a gente não falou tanto, mas aproveitando esse gancho do Tente, que assim, Avatar, ele não vai tentar em momento algum te explicar tudo que tá ali. Ele não vai ter essa preocupação tipo de contar, olha, no início dos tempos aconteceu isso. Não, ele vai tipo te jogar ali, vai te dar um background pra trás do que é necessário, mas tem muita coisa que aconteceu pra frente, pra trás. É que ele tá mostrando uma lenda, ele não tá mostrando uma mitologia. É como você... Exatamente. É como se você galvanizasse o metal. Isso. É utilizado normalmente em metalurgia pesada, né? Quanto mais mistura, liga metálica você colocar, vai ficando cada vez mais difícil, né? Agora, por exemplo, se você sobrar um cavaleiro de bronze, você tá fudido, tá, né? Tá fudido. Dava uma surra. Você vira paçoca de num golpe só, né? Você quer virar uma caixinha do Chinese Box, cara? Eu te transformo, não tem na problema. Hora, a hora que a caixa armadura, a armadurazinha tava montada, ela só fecha as mãos e faz uma bolinha. Não, não, o pior é que assim, nossa, essa caixa da armadura... Não, esse aqui é o Seiya. É o Seiya. Ele tá assim agora. Aí, uma outra coisa engraçada, que você pode perceber que ela tem um outro poder também, de um outro herói da Marvel, né? É, você percebeu como ela tem o sensor do Demolidor? É, aquele o sensor roubado, onde ela tem mais percepção que o ser humano, né? Ela tem isso e o do Avalanche também, né? Ela é... Do Avalanche e da Terra, né? Caraca, do jovem Titã. Do Super Terra, do Titã. Qual que é o lance aí pra dar uma explicada... Caso você seja de outro planeta e esteja ouvindo esse podcast e não tenha visto a lenda de Aang, a Toph é cega. É uma garotinha, sei lá, 10 anos de idade, cega. 12. E muito foda, tá ligado? É o melhor personagem da série. E uma coisa que é interessante quando a gente fala do Reino da Terra, por essa facilidade da dobra e, vamos dizer assim, a conveniência dela, ele é o maior reino e é o reino que ele é mais evoluído na questão de, vamos dizer assim, eles têm uma espécie de trem, eles têm grandes muralhas, grandes cidades. Então você vê que ela é muito desenvolvida nessa questão urbana, o comércio, né, como o Tono falou. Ah, é, e lembrando, tem um personagem chave, que é o regente, que vem do passado do Aang, né, que é o Bumi. Que personagem foda. E o mais legal é lembrar que o Reino da Terra foi o último a cair, né? Porque ele tinha a muralha, né, a muralha impenetrável. Ou, se não me engano, o Reino do Fogo, o que eles mais queriam era o Reino da Terra, pelo tamanho, pela grandiosidade e tal, mas eles seguraram até o fim por causa da muralha. Sendo que eles poderiam ter separado o país numa porrada só, né, mas eles não fizeram isso por alguma razão. É verdade, né? Eles podiam, tipo, ter dado a porrada e ele... Caraca. Né? Que merda, fiquei bolado agora. Quem botou fogo na torre? A Nação do Fogo, ela é formada, se não me engano, por pequenas ilhas, não é? Ela não é, tipo, ela não tem grande extensão, não é fechada, elas são várias ilhas. Num território vulcânico, é um povo extremamente militarizado, é muito rígido, então você vê sempre gente marchando, você vê que eles, tanto que a guerra foi causada por eles, quase dominaram toda a parada. E a dobra de fogo, eu acho que se a gente falou até agora de que a água tinha essa questão da fluidez, a terra ela tinha essa questão de você segurar e bater de volta, eu acho que o fogo a gente pode colocar talvez aí como muita intensidade, muito poder explosivo, assim, é totalmente ofensivo e intenso, feroz, né? Quando o Zuko foi ensinar o Aang, né, a fazer esse dobramento, ele fala, sinta raiva, solta tudo que você tem, todo o seu descontentamento, toda a sua raiva, e concentra isso num golpe só, né? É muito emotivo o tipo de dobramento, né? A dobra de fogo ela é baseada no Shaolin do Norte do Kung Fu, segundo a nossa pauta. Pra quem não sabe, o Shaolin do Norte também é conhecido como estilo do dragão, e é um dos estilos mais ofensivos de Kung Fu que tem. Tipo, ele foi feito pra machucar as pessoas. É o estilo mais militar que eu conheço, né? Pra vocês terem uma noção, depois vocês procuram um mestre chamado Guzan. Esse maluco quebrava uma pilha de tijolos com a palma da mão. E não é? Tipo, não com a mão igual o karatê, dando uma lá, um pedala roupa. É, ele praticamente dá um tapa, né? De lado, assim, ele quebra. Exatamente. Ele quebra rapidão, eu acabei de aqui consultar a internet, eu vou arrumar uma canelada. A Nação do Fogo é a segunda maior nação do mundo em termos de população e área. E uma outra coisa interessante de comentar também é que a Nação do Fogo, ela se localiza no Equador do planeta do Avatar, pega mais sol, é mais quente. Eles têm a parada do sol, não é? Sim, eles usam o sol, da mesma forma que, por exemplo, quando se passar um meteoro, eles vão ter um burst de energia, que não é uma coisa rara de se acontecer. Se tiver um eclipse, eles perdem um poder que também é raro de se acontecer. E é interessante, porque se você for pensar, a tribo do fogo, a nação do fogo, como militar, elas ainda têm uma vantagem, que eles têm, se não me engano, são eles que têm a força aérea de balão, não é? Não, no começo. Quem faz essa coisa de balão, isso acontece durante a animação, inclusive na primeira temporada. Mas o balão militar era deles, não era? Era deles, mas não existia. Quem criou foi um cara lá. Tipo assim, tava lá, o pessoal, os nômades mortos tinham morrido, pô, esse lugar aqui sobrando, eu vou pegar. E ele começou a estudar as ferramentas dos nômades do ar, ele começou a entender um pouquinho sobre isso e ele acabou criando planadores. É, e coisas do gênero. Aí a Nação do Fogo chegou pra ele e... Eles fizeram um acordo, eu não lembro muito bem. Ou você trabalha pra gente, ou a gente destrói tudo. Aí ele começou a fazer armas e um delas foi o balão. Exatamente, que eles precisam das chamas, né, pra manter o balão. Outra coisa interessante também são os tanques deles, né? Que são abastecidos por pessoas, né? Se você já jogou Battle of Human Tanks, é daí que saiu, entendeu? Louco. É uma coisa que é legal, assim, se não me engano, o Aang, ele tenta aprender o fogo logo no começo, não é? Tipo, ele encontra um cara e começa a treinar, mas ele acaba machucando a Katara. É um bêbado, ele encontra um bêbado, um mestre bêbado do fogo. Então, ele é um mestre bêbado do fogo foda. É, mas foda. Até agora a gente não sabe quem é esse cara, né? A gente só sabe que ele é um cara foda. Tipo, ele tem o título de ser o primeiro dobrador de fogo a desertar do exército do Império de Fogo. E aí você vê que a dobra de fogo, ela é aquela que você cita de mais controle, porque como ela é totalmente ofensiva e destrutiva, se você não souber controlá-la com perfeição, você, cara, você sai machucando, destruindo parada. Esse pequeno treino de fogo que tem aí é uma coisa muito interessante, porque o próprio mestre do fogo, ele se acha amaldiçoado por dobrar fogo, porque ele fala que o fogo só destrói, o fogo só machuca, que ele tem que conter essa maldição dentro dele, porque o fogo tá vivo. É que nem se o fogo, por ele ser um dobrador de fogo, ele tivesse uma vontade ou uma necessidade. Consumir, né? Aí outra, e tem uma relação meio como uma das lendas do Kung Fu, sabe? Vocês lembram do Sui Ken, né? Também, né? O estilo bêbado, né? Mais ou menos esse estilo bêbado. Sim. Ele é considerado uma maldição, porque foi criada por quando assassinaram a família da pessoa. Ele entrou em um drama de beber tanto, que a vingança dele foi feita através disso, entendeu? Ele não tem controle sobre os movimentos dele e ele acabou matando todo mundo. Parece um pouco da historinha, né? Tem uma referência num dos estilos de Kung Fu, né? Por isso que esse estilo de Kung Fu é proibido. Vocês acham que é brincadeira, né? Por causa do Jackie Chan tudo, mas o pessoal fala que você não pode aprender isso. Que você não tem controle nenhum, né? E uma parada legal também de se colocar aqui no fogo antes de fechar ele, puxar um pouquinho lá atrás na terra, é que existe a lenda que a dobra de fogo ela foi ensinada pelos dragões e a dobra de terra foi ensinada pelas topeiras. Que depois é totalmente desmentido no Legend of Korra. Eu não diria isso. Imagina assim, a topeira tem esse poder, e daí entra aí naquele lance do Kung Fu. O Kung Fu do tigre foi... Como é que ele foi feito? Ele foi observando aquele animal, o tigre. Então a gente pode colocar entre aspas que o tigre ensinou. Ainda bem que ele ensinou a morder, né? Porque senão... Assim como a gente falou das outras tipos de dobra, pra eles, os dobradores de fogo, eles dobrar é energia. Então, alguns dobradores, eles têm a habilidade de dobrar raios. É a questão das emoções. É o cara que ele consegue controlar as próprias emoções, ele coloca elas conflitantes em choque, e aí ele consegue dobrar a eletricidade, né? Não é nem energia. Ele esquenta muito o ar numa sequência muito alta e muito rápida e gerando eletricidade. Mas eu não sei sobre isso demais, porque senão todo mundo seria uma bateria de Pikachu, né? O legal disso é que é uma técnica tão poderosa essa de você dobrar os raios, que o Tio Iron criou uma técnica pra, tipo, dar um counter nela, né? É uma técnica que você absorve o raio por uma ponta, processa ele no seu chi e manda pela outra ponta. Tipo, você faz ser a eletricidade passar pelo seu corpo, evitando o seu coração, basicamente é isso, e sair pela sua outra mão. Inclusive, esse movimento, ele comenta que ele se baseou nas dobras de água. Foi baseado nas dobras de água. Que vem do Taishuan. Você redireciona o ataque do adversário, você evita o ataque do adversário e redireciona contra os seus inimigos, né? É baseado nisso mesmo. Ah, e outra coisa, né? O que é interessante também, tirando o dobramento da Nação do Fogo, é a nação mais política e com as maiores reviravoltas que eu já vi na minha vida, né? Como pessoas sendo eliminadas do governo, pessoas sendo autoritárias, mães de pessoas desaparecendo. O cara queima a cara do próprio filho. Romances proibidos. A sua irmã tem um problema de bipolaridade danado. Alguém tem que dar... mulher mal comida do inferno, meu Deus do céu. Mas agora aqui, fechando a Nação do Fogo, indo pra última nação que resta, que são os Nômades do Ar, por favor, Tenshi. Vamos introduzir a nação principal de toda essa novela global. A Nação do Ar, né? Os Nômades do Ar, né? Porque, diferente dos outros, eles são bem isolados. Eles são exatamente nômades budistas. Então, os Nômades do Ar são uma tribo nômade que pode controlar o ar. Eles são conhecidos por serem muito calmos e bem isolados. O contato deles com as outras nações é mais um contato diplomático. E eu acho que eles não se baseiam em nenhum tipo de comércio. Eles realmente se baseiam mais na calma e na meditação. Eles são monges. Eles têm o desapego de bens materiais, mundanos, esse tipo de coisa. Eles, tipo, não têm conflito. E outra coisa bem legal que Eu só vi homens na... Eles nascem ovos. Eles nascem ovos. É, eles são namekuseis, né? Se tá querendo ovos. É mais ou menos isso. Ele sai dos ovos dos bisões. O bisão bota um ovo. Não, como você só viu, tem o avatar do Ar antes do Aang era uma mulher. Quem disse? Ela pode ser um homem. Pode, nasceu do ovo do bisão. É, se era um homem, era um homem lindo. É, eles têm bisões voadores, asa deltas maneiras, bolas de ar da hora e redirecionamento de bastão na cabeça dos outros. Qual que agora vai entrar num pequeno conflito que faz até um pouco de sentido, de uma forma geral. Porque, tipo, os nômades do ar, eles dobram o ar, obviamente, altos e isolados. Eles são nômades, não são? Eles não mudam? Não, eles sempre se mudam, mas existem quatro templos que são fixos. É bem parecido com os templos do Tibete. Os templos do ar do norte e do sul, eles só abrigavam homens, dobradores homens. Então não tinha dobradores mulheres no Templo do Ar e do Sul. E aí o leste e oeste são das mulheres, no caso, as dobradoras, no caso. Como se fosse a separação, né, dos monges masculinos e femininos pra não haver qualquer tipo de tentação, né? Exato. Então eles deviam se encontrar uma vez no ano pra casar lá. Aí, né? Isso é Lanterna Verde, é outra coisa. Porra! aí são guardiões, porra. Aí guardiões só fazem bosta, então vamos isso é verdade. Isso é verdade, mas tudo bem. Isso é outro cast. Cabeça mais mal. Outro cast. e no caso, né, os dobradores do ar, eles são baseados no Pakua, que eu não sei como é que vai falar. Pakuazang. Ele é baseado no, nas artes dos Trigamas. Sim, Narutards, taoísmo. Olha aí! Agora sim vocês podem falar coisa. Claro, eles não vão te acertar 64 golpes, fica tranquilo, mas existem os 8 trigramas, né? Ele também foi um pouco baseado no Wushu, que é o estilo mais, vamos dizer, um pouquinho mais popular, né? Que é um estilo já quase olímpico, né? No início desse estilo foram treinados somente nos templos, aí que tá porque o Aang é tão parecido com um monge budista, né? Porque ele tem aquelas setinhas na cabeça, né? A seta ele ganha quando ele vira dobrador, não é o mestre dobrador? Eu fico pensando assim, porque nos templos, né, você é... Pra você receber... Não, você agora é um monge e tal, você tá na Irmandade, você queima, né, na sua cabeça, né? Agora eu fico imaginando o que que fizeram com o moleque, né? A parada acende, cara. Fizeram um neon, botaram neon na cabeça dele, né? Ele faz seta pra virar. O implante de neon sobre a pele. A gente tá com um pessoal novo lá no RH e eles acham que queimar não tá bom. Eles acharam que tá legal, tá tendo muita reclamação, sabe? Tem monge morrendo no meio do processo. A gente tá vendo que implantar neon embaixo da pele parece ser um pouco mais, assim... Funciona melhor, tem uma estética legal. É legal, você pode dar seta, o trânsito não atrapalha. É legal, cara. Você não é atropelado, o bisão não te mata. É legal, divertido. E aí, uma coisa que tá óbvio também é que eles, assim, não têm força militar alguma. Eles são tipo zero. Não existe força militar. Não existe força militar, mas mexe com eles, é que nem nos templos, né? Se você mexer com o templo, você vai apanhar e vai ser jogado. Mas depois eles vão pedir desculpa pra você. Mas se for perceber o jeitão. Mais pro final que ele explica, né? Por que ele não deve fazer? Parece que ele não come carne. Ele é vegetariano, né? Ele tem respeito por todo tipo de vida. Mais pra frente, né, vai ter um grande dilema com relação aos avatares. Uhum. A ligação espiritual com o mundo é bem mais fácil pelo esse estilo meio taoísta do Aang. E uma coisa também interessante falar dos nomes do ar é que, dentre eles, na animação, não é revelado qual seria a dobra especial dele. Em parte por quê? Porque o último dobrador de ar é o Aang, e o Aang ele tem que dominar os quatro elementos. Então ele não teria, tipo, o tempo necessário para. Tipo, seria uma coisa que entraria meio no oposto do conceito do Avatar. É porque o foco dele era dominar os quatro elementos pra acabar com a guerra, não, né? Não, eu diria de então qualquer ele... avatar, que você tem que dominar os quatro, então ele não teria esse naipe de se especializar tanto em um deles pra conseguir essa coisa especial. Você não se especializa em um, mas você consegue usar em 100% todos eles, né? Eles falam até isso, que o mais forte é aquele que você nasceu, né? Por exemplo, se você nasceu nos nômades do A, o seu mais forte vai ser o A, mesmo você sendo um avatar. Tem uma parte que eles falam isso. Você tem uma preferência, né? Exatamente. A utilização, né? Eu não lembro se eles falam, eu tenho alguma memória disso, é que a dobra do ar pode ser usada de forma fatal. Existem algumas formas de dobra de ar que podem matar e que eles não usam. Você controla o ar, certo? Certo. Se você tirar o ar em volta da pessoa, ela não respira. Ou você... Não, mas é mais relação a comprimir isso e cortar. É, comprimir isso e perforar você, como uma bala, entendeu? É, existem jeitos, né? Ou comprimir... Mas aí vem naquele mesmo estilo que a gente falou do Baguazan, né? Que é o estilo de do Neji, é foda. Mas não, não é 64. Que tem os oito princípios, né? Que são suspender, firmar, arredondar, agilizar, preservar, descer, flexionar e estruturar. E você pode perceber que quando ele tá dobrando, ele usa tudo. Então, tipo, ele pode muito bem cercar uma pessoa e tirar o oxigênio dela, mas... Por esse estilo de criação e pela questão do ar, ele é usado quase só defensivamente, assim, né? Ele usa pra atacar, tipo, empurra o cara, faz o cara cair, aí corre. Ele faz muito escudo, ele usa muito pra se movimentar também, então ele não é uma técnica tão ofensiva. Aqui entre nós, se você parar pra pensar, eu diria que o estilo do ar, ele está na mão dos monges justamente porque ele é o mais perigoso. Porque você sempre tá cercado de ar, o tempo todo. Do mesmo jeito que você sempre tem água, entendeu? Ah, e outra coisa engraçada é que o Wang deve manjar bastante de decoração, né? Porque um dos princípios é o Feng Shui, né? Feng Shui, cara. Na casa, quem decora as coisas lá, né? Da Katara é ele, né? Tá quebrando o fluxo de Qi. Vou colocar essa mesa ali no canto. Do lado da TV. Vou colocar. Da hora. Peraí, deixa eu colocar essa mesa agora no teto. Pera um pouquinho, eu vou fazer uma janela aqui. O que você vai fazer? Puff, aí a parede vai embora. Quebra. Sabe? Essa é beleza. Agora que a gente terminou, falar sobre as quatro dobras que regem o mundo e as nações, agora a gente vai falar um pouco dos personagens, que a gente já falou bastante, mas a gente vai aqui complementar um pouquinho mais, certo? Vamos começar pelo protagonista disso tudo, o Aang. Bem, o Aang, como a gente pode falar, é como se fosse esse, aquele protagonista que vocês que assistem um pouquinho de anime ou desenho, né? É o cara que tá tão perdido quanto você na história, né? Ele não tem trato social, isso. Ele não sabe o que aconteceu nos 100 anos, mas se você for olhar bem, ele é um personagem bem profundo, né? Porque ele sabe que ele fez besteira, né? E o legal dele é... Não é tanto a introdução, mas sim o desenvolvimento dele durante a série, né? Os dilemas que ele tem, né? Com a evolução da série são muito bons, né? Você tem uma questão interna várias vezes sobre... até essa questão que a gente falou de não matar, matar... Do que aconteceu... De quem são os outros avatares, o que ele vai ter que fazer, que é muito interessante, primeiro, obviamente, pela criação dele, como a gente falou, com os nômades do ar, né? São os valores que foram ensinados a ele que talvez ele vá ter que quebrar. Não só a criação, mas como a idade dele também. Ele tem 12 anos, né, tecnicamente. Tecnicamente ele tem 112 anos, mas mentalmente falando, ele tem 12 anos porque ele ficou congelado durante 100 anos. Ele tem 12 anos e uma responsabilidade... Terrível de adulto, né? No início ele meio que já sabe o que ele vai ter que fazer. Ó, a merda tá vindo, tá aqui o relógio contando, se vira. Mas olha só, se ele fosse adulto, você não concorda que ele acabaria pegando essa responsabilidade e falando assim, não, eu tenho que fazer isso. Mas era mas aí pra ele não ser adulto, história, cara. Quando aconteceu. Não, ele ia acabar engolindo esse orgulho que acabou dando a resolução do final. Mas por ele ser criança, que acabou tendo o final que teve, entendeu? Não, e além disso, se ele tivesse vivido esses 112 anos, ele estaria preparado, porque ele teria 112, 100 anos de porra de treinamento. Imagina 100 anos treinando, velho. Oi, vamos falar uma coisa do Aang, né? Eu falei, não, que ele segue os preceitos budistas, ele é vegetariano, ele não mata. Mas a carne é fraca, né? A carne é fraca ainda, né? Pô. Eita, né? A carne é fraca ainda. Pô, ele precisava repopular os dobradores de ar. Não, ele virou uma Samikido do Legend of Korra, né? Não sei como não tem 12 cavaleiros de ouro por aí também, né? Então ele, tipo, tinha duas responsabilidades muito grandes. E ele tava sob o impacto de descobrir que era o último dobrador de ar. Primeiro que ele era o Avatar e tinha que voltar ao equilíbrio do mundo. E a segunda que ele tinha que repopular todos os dobradores de ar. E a terceira então, que ele podia falhar. Teoricamente você vê, como a gente falou, pô, ele teve 3 meses, né, que é o tempo que o anime dá, do treinamento que ele teria que ter tido durante trocentos anos. Pô, ele teria que treinar a vida inteira. Porque assim, por mais que ele seja um avatar, por mais que ele tenha uma facilidade natural de ter essas dobras, ele precisaria ser o mestre de cada dobra. Ele precisaria dominar elas completamente. Exatamente. Né? E isso não é uma coisa fácil. Ele levou 12 anos pra dominar o ar. Vamos dizer que ele aprendeu bastante do jeito One Piece, né? Na porrada. Na porrada. Você vai ter que aprender é agora, cara. Você não tem outra chance. Ou você morre, ou você aprende. Ou você aprende. Só tem desse jeito, né? Tough love. A gente pode ver que a batalha é toda feita desse amor. Hum. Beba um suco de cacto. Mata a sede. Nada mata mais a sede. Não tem nada igual, é? A Katara é uma dobradora da tribo da Água do Sul e ela tem um talento natural pra ser dobradora de água. Ela é até a professora do Aang na segunda temporada, né? Uhum. E ela é irmã do Sokka. Além de ser também o primeiro amor do Aang, né? Primeiro e último. Ela também foi a responsável por encontrar na geleira, né? Aí, ela tem uma das cenas mais pesadas, né? Com relação ao assassino da mãe dela. Sim. Qual que é a grande parada da Katara? Além dela ter essa habilidade natural com a dobra d'água, ela é a última dobradora de água do reino da Água do Sul. Por quê? Porque o pessoal da Nação do Fogo dominou o Reino do Sul e falou o seguinte: vamos tirar todos os dominadores, que daí eles não vão poder ficar contra a gente. E a mãe dela não era uma dobradora, mas quando chegaram falando, a gente descobriu que tem mais um dobrador na vila, ela se colocou pra que não levassem a filha. Porque o negócio é botar background triste, né? É porque a gente tá vivendo num período de guerra, né, cara? Então não tem como ser um background feliz. E o legal é quando eles encontram o assassino da mãe dela, né? E o cara é um lixo, né? Tudo bem que o Zuko tava lá, né? Ele tava querendo torrar o cara em milhões de pedacinhos de sal grosso, né? Mas ela não deixou. E, né? ela tem esse tough love entre ela e o Zuko e o Aang, né? Porque, tipo, ela considera primeiro o Aang com friend zone. E ela tem esse crush pelo Zuko. Na verdade, desde a primeira temporada já se insinua que ela pensa nele de outro jeito. E ela, sem contar também que a Katara aprende a dobrar sangue, né? Ela descobre que tem uma véia lá que dobra sangue e ensina pra ela. O que aconteceu, né? Ela foi, meio que foi manipulada a aprender, né? Sim. Essa dobra proibida, né? E na lua ela ganha mais poderes, né? E ela vai. E meio tem um CSI ali no meio, né? Porque ela tava. CSI? Porque ela é meio psicopata, né? Ela tava matando pessoal, né? Durante anos e anos e anos. Prendendo, né? Prendendo. É, você quer aprender aqui, garotinho? Quer uma bala? Aí vai lá. Quer a balinha? Quer a balinha? Quer a balinha? Todas as cenas pesadas são com ela, né? Você percebeu? Desde assassino da mãe dela, o monstro que comeu não sei o quê, a mulher que fez ela fazer besteira. E se você pensar bem, ali no início, ela faz parte dos mais velhos, né? Porque o Aang tem 12 anos, ela tem 14, tipo, ela já é mais velha e ela já vivia nesse lance da guerra, ela já tem uma mentalidade mais velha. É, e também mulheres, não, a gente tem uma mentalidade mais adulta antes do tempo, né? Ao contrário do Sokka, né? Que parece um retardado. E eu só tenho duas coisas pra falar do Sokka: bumerangues e uma espada espacial. Então, o Sokka, ele tem 15 anos, é o irmão mais velho da Katara, ele não é dobrador, ele é o alívio cômico. Mas, então, esse é o ponto que eu queria falar. Muita gente fala que ele é o alívio cômico, ele é. Mas a diferença é que ele tem uma evolução na série, entendeu? Senão, ele é um dos mais que cresceram, exatamente, né? Já o Bowling no Legend of Korra não tem. O que é interessante do Sokka é que ele também teve seus momentos pesados, né? Que nem a Moça da Lua, sim, né? Sim, que ele se apaixona pela Yui, né? E ela vai embora, mas ele promete amar ela pra sempre e casa com outra mulher. BR! Vamos pensar, né? A carne também é fraca, né? Ele também não é monge, né? Ele falou pra sempre do moleque de 15 anos, cara. Cara, se tivesse Facebook no mundo do Avatar, o Sokka ia ter o status mais maneiro de todos. Em relacionamento sério com a Lua. É porque ela se sacrifica, né, pra salvar o espírito da Lua. Pra quem não sabe, Yui era uma, tipo, uma sacerdotisa da tribo da água. Aí o espírito morreu, ela se sacrifica pra ressuscitar ele. E o Jin falou da espada espacial porque, como o Sokka não é um dobrador e um alívio cômico, ele precisa se defender dos não dobradores nessa guerra, porque ele tem uma importância muito grande. Sim. Então ele começa a se especializar em um tipo de combate, até que ele encontra o cara chamado Piandan. Esse cara é tipo um mestre espadachim muito foda, tá ligado? Que começa a ensinar ele como lutar e fala pra ele que ele tem que forjar a própria arma. Aí o Sokka começa a procurar o tipo de metal pra arma dele e traz um meteoro. Não é que ele começa a procurar, que no começo do episódio caiu um meteoro. É isso, verdade. Durante o treinamento, porque eles treinam não mais que uma semana com o mestre, porque eles não têm tempo pra treinar, porque afinal tá acontecendo uma guerra. E outra, eles estão falando que eles eram do Reino do Fogo, né? Tem todo esse lance. Aí o que acontece? No final do treinamento, o mestre vira e fala o seguinte: ó, agora pra terminar seu treinamento de espada, você tem que forjar a sua espada. E, tipo, uma das coisas que levou o mestre a treinar ele e a conceder ele como espadachim É o fato dele ser esperto e usar as coisas que tem em volta dele a favor dele. E o legal é quando eles se enfrentam, né? Como último teste, né? É o festival do Arte da Guerra, né? É verdade. Ah, você tá subindo num lugar mais alto, bom. Você tá utilizando essa flexibilidade contra um inimigo mais lento. Bom. Você tá usando os bambus e o cenário em volta à sua disposição. Uma questão interessante é que, assim, se a Katara, ela seguia muito essa questão tribal, o Sokka, ele é muito mais guerreiro, né? Ele tem muito mais esse caráter de querer ser um guerreiro. Porque, assim, o pai do Sokka e os homens da tribo saíram da vila pra ajudar o Reino da Terra a combater o Reino do Fogo. E o pai dele virou e falou assim, como desculpa pro Sokka não ir junto. Eu preciso que você fique aqui e cuide da vila. E aí ele caiu, acreditou. E aí ele segue, né? Sim, ele segue essa coisa de ser o guerreiro, né? Ele quer ser um guerreiro como o pai dele foi, né? Aí ele é inteligente, velho. Pra situações de perigo, ele é muito inteligente, né? Com certeza. É porque ele ali, ele é o mais fraco. Ele é o único cara normal. É tipo o Usopp no One Piece. Pô, tudo maluco, é um bando de monstros. É só... Ele tem que se virar de algum jeito, velho. É. Ah, mas pelo menos ele não usa um estilingue e plantas, né? Pra acertar o cara, né? Ele usa o meteoro, né? O Deus Ex Machina, que cai do nada. Talvez Deus tá olhando. Olha esse tapado, velho. Ele vai precisar de uma ajuda. Eu vou mandar um meteoro. Talvez ele faça alguma coisa decente. Eu espero que ele não faça outro bumerangue. Vai fazer um bumerangue. Cogumelo gigante, amigo! Cara, eu tive agora uma epifania com a pauta, porque segundo a pauta, a Toff é uma grande empresa de videogames, meio falida, porque ela é cega com S, segundo a pauta. Não sei se vocês estão acompanhando aqui a cega com S. Cega! Mas então, a Toff, como a gente já falou, ela é a dobradora de terra que vai ensinar o Aang. Ela é cega com C, não com S. E ela é de longe aí a dobradura bolada que a gente tem desde o começo. Descreva como eles acharam a Toff. Tava tendo um torneio de MMA, né? É derrubar o maluco do ringue, não era parado assim? E ela é tipo a menina de 12 anos. Ela é a campeã. Caraca, velho. E o legal é os nomes dos caras, né? Que remete a WWE, né? Total. Exatamente. É verdade, só faltou The Rock ali, mas é tudo bem. Como o Tenshi falou, ela não dobra só a terra, mas dobra ossos, dobra a coragem dos caras, dobra a honra deles. Dobra toda a parada, velho. Que ela é realmente uma mestre da dobra de terra. Ela é muito forte. Ela talvez aí entre uma das melhores. Acho que é a melhor mestre que o Aang teve. Exatamente. Nesse ponto foi ela que... Eu acho que entre nós, o único dobrador que consegue bater de frente com a Toff é justamente o amigo de infância do Aang. Primeira coisa, porque ele é maluco. E você nunca mexe com o maluco. Você nunca sabe o que o maluco vai fazer. E segundo, porque do jeito que ele fala, dá a entender que ele também consegue ver a terra como a Toff consegue. É, ele come cristais, né? Ele tem algum problema, né? Alguns, né? No plural. Só pra você ver a comparação, a gente tem aquele mestre com mais de 100 anos... O cara é foda pra... Ele tem 112, né, também. Tem 112 anos, o cara é foda pra caralho. A vida toda dele dobrou terra. E você tem uma menina de 12 anos que a única pessoa que bate frente com ela é um mestre. É, o mestre que dobrou pedra de crack. Só se for, né? Tipo, tem que ter, no mínimo, um respeito com ela. Ele tem a questão dele ser um estrategista, né? Maluco, mas ele é um estrategista da parada. A Toff Só finge que é retardada, né? É, a Toff é porrada. O que a gente vai resolver? Vamos bater. O problema é que assim, né? Ela olha pra situação, dá aquela catarrada, cospe no chão. E aí, beleza. Se com violência não funciona, exige mais violência. Mais violência. E é engraçado porque ela é de uma família rica, né? Isso é uma construção de personagem muito foda. Porque ela é de uma família rica e ela tem que fingir que ela é frágil. Não, e outro, o nome dela significa isso, né? Flor de Lótus, né? Ela necessita de cuidados extremos. Não, porque minha filha é cega, não sei. E ela segue o papel de um jeito tão sacana, né? E essa parada da cegueira é bem a relação com a questão da topeira, né? Que diz a lenda que foi a topeira que ensinou os dobradores. Não sei o que, e ela é cega, como é uma topeira. Então, quer dizer, tipo, ela não precisa enxergar, porque ela tem todo o controle da terra em volta dela. Não, ela aprendeu efetivamente com as topeiras. Ela em si. Eu não lembrava disso. Ela se perde na caverna escura. Ah, é verdade. E as topeiras ensinam ela a dobrar. Peraí. Então você tá querendo me dizer que isso, que os poderes dela foram criados por Stan Lee e ela é o Batman agora. Ela estava perdida, ela estava triste, com medo, e ela falou, vou usar a topeira. Agora ela enfrenta as pessoas no Reino da Terra vestida de topeira, é isso. Pela noite. Eu sou a noite e a topeira. Um negócio legal é que ela demora pra se acostumar com o Zuko, né? Porque, tipo, quem ensina a dobra de fogo pro Aang é o Zuko. E ela demora pra se acostumar até uma hora que ele escorrega, sem querer lança um ataque de fogo. e machuca os pés dela. Ela, tipo, entra em desespero, começa a gritar: você me deixou cega, você me deixou cega. É, então. Tá ligado? Porque, tipo... você me deixou cega. E ao mesmo tempo que ela é a que mais demora pra se acostumar, depois ela é a que fica mais ansiosa pra ficar perto dele. Porque todo mundo tem aventurinha com o Zuko e ela vira e fala... Oh, quando vai ser minha vez de ter aventura com o Zuko? Oh, você sempre arranja confusão por aí, qual é a minha vez? Aí, tirando que ela tem aquele crush safado, né, do Aang, né? Né? Uma curiosidade que o nome de MMA dela é a Bandida Cega. É pra causar humilhação, né? Se ela perder por alguma razão, você ganha de uma cega. Agora, se você ganha, a trouxa ganhou de uma cega. Não, né? Ela não tem como sair mal, né, da parada. Todas as vezes ela vai se dar bem. E o mais legal, ela é tão... foda que, como a gente já falou antes, ela quem criou a dobração de metal, né? Ela foi capturada e botaram ela dentro de uma jaula de metal. E ela, pra salvar o Aang, ela dobrou o metal. Eu acho legal essa cena que ela tá dobrando o metal pela primeira vez, que ela tá lá presa, aí ela pega, você vê ela batendo. Ela bate assim com força no metal. Aí ela pega, ela dá aquela chacoalhada assim na mão e fala assim, tô começando. Vou dobrar nem que seja no murro. Quem botou fogo na torre? Na terceira começa eles procurando um dominador de fogo, que vem a ser a pessoa que você menos espera, o Zuko. Na verdade já tava escrito, porra. Se você conhece um pouquinho, sei lá, de Jornada do Herói... Você conhece o Vegeta? O Vegeta! O príncipe do Saiyajin, sabe? Todo aquele orgulho, né? Seus vermes malditos. O príncipe primogênito da Nação do Fogo. O legal é que ele tem os dois backgrounds muito escrotos. Ele foi rejeitado pelo pai. Porra, tipo, ele perdeu numa luta pro pai dele. O pai dele falou, perdeu, vagabundo? Tá aqui sua cara. Não, não perdeu, não. Só acaba quando eu termino. É, então. Qual que é a parada? O pai dele é o rei do Reino do Fogo, o Senhor do Fogo, Ozai. E, obviamente, então, toda reunião pra falar sobre guerra, ele tá lá. E ele, pequeno, fala assim pro tio. Não, deixa eu ir também, porque eu vou ser o Senhor do Fogo um dia. Então eu preciso já me acostumar. E quando tava lá, ele falou que não devia na hora errada, ofendeu e teve que ser um duelo. E quando ele chega lá, ele tem que lutar com o próprio pai. Aí, qual que é o grande lance? Ele pegou, chegou lá e falou assim, ele ficou com aquele cu doce e falou assim, não quero brigar com você. Você é meu pai. Isso. Daí o Senhor do Fogo foi lá, colocou aquela cicatriz e falou assim pra ele, ó, se você tivesse brigado, ia ficar tudo bem. Mas como você não brigou... Você fugiu. Quero ver mais você na minha frente. E aí ele virou um pária, foi isolado, foi banido do Reino do Fogo. E a partir disso, o Zuko tem dead issues. E sister issues também, né? Porque a irmã dele é maluca. E problema de mamãe também, né? Exatamente, porque a mãe dele, o pai mandou... Deu destino na mãe dele. É, mandou um senhor destino nela, né? Vai ficar em Doomstad ali pra sempre. E aí ele resolve que ele tem que capturar o Aang pra voltar a ser o príncipe do Rei do Fogo e recuperar sua honra, restaurar. E poder pegar o lugar de direito do trono. Eu gostei muito aqui das profissões dele, que tá escrito assim, obviamente, tem Senhor do Fogo que ele vai ser, aí tem Mestre das Espadas, Professor de Manipulação do Fogo e Assistente na Loja de Char, que eu acho que é mais importante. A parte mais importante foi quando ele foi assistente em Bastion C, né? Na Loja de Char, com certeza. É, ele foi Jack do Titanic por um dia também. É verdade. I am the King of the World! Ele vem como o primeiro vilão, né? O rival, digamos assim, porque ele é jovem também, tem lá seus 16 anos, ele é muito forte, ele é do lado que tá errado. Então ele é apresentado pra você como aquele primeiro rival, o primeiro vilão que o Aang tem que lidar, porque ele tá sempre indo atrás, ele e o tio dele. Só que o tio dele é o cara zen. Além disso, ele ainda tem issues de tudo, né? Problemas com pai, mãe, irmã e a ex-namorada dele, que tá caçando ele. Ela tá muito puta com ele. A Mai. Então, moral da história. O Zuko é o primeiro vilão. Ele tem muitos problemas familiares. A família dele é maluca. Ele tem um desenvolvimento muito legal. Mas é o que eu falei. O melhor desenvolvimento da série, do Avatar clássico, foi do Sokka. Eu diria que o do Zuko é o segundo melhor. Assim, tem outra coisa, né? Que... Às vezes o pessoal não concorda que o Sokka seja o mais desenvolvido, porque cada vez mais, quanto ele vai vendo as próprias injustiças e os próprios erros, né? Ele vai se tornando cada vez mais popular. Sendo que, se eu me lembro, ele é o top 1 de personagem escolhido pelas votações femininas. Mas, tipo, ele teve um desenvolvimento muito bom, tá ligado? O Zuko teve um desenvolvimento muito bom. Porque o que aconteceu? Ele passou de vilão pra aliado, tipo, nesse tempo, né? É, ele não foi rápido, ele não perdeu a personalidade quando ele virou do grupo, né? Exatamente. Mas, é o que eu disse, o Sokka ainda teve esse desenvolvimento melhor. Ao meu ver, ele teve esse desenvolvimento melhor. Porque o Sokka era o que tava, vamos dizer assim, mais abaixo. Ele era o mais bobão, E aí, quando ele consegue, tipo, entre aspas, se equiparar aos outros, a distância que ele percorreu é muito maior, né? Ah, mas em relação a poder, sim, né? A capacidade, mas em relação à personalidade... O Zuko, sim, a personalidade do Zuko é uma das mais fortes. O Zuko, ele tinha aquela questão da determinação, né? Não existia autodeterminação. Ele nasceu, ele teria que ser o Senhor do Fogo para conquistar os outros continentes e caçar o Avatar. Ele não tem vontade própria no começo. E no fundo dele, do fundo do tio, ele sabe que o pai dele tá errado. E as atitudes para ter o respeito do pai dele não vão trazer nada para ele, a não ser só arrependimentos, né? Exatamente. E aí ele vai descobrindo, chega... E ele tem uma das cenas mais... dolorosa de se ver, né? Quando ele escapa do tio dele e fala que ele não é o pai dele, tudo, né? Dói de saber, né? Porque a pessoa que mais cuidou dele, ele acabou renegando também, né? E já que você já puxou esse gancho aí, cabeça, fala do personagem, é pau a pau com a Toph, o cara mais pica grossa da série, que devia ser The Legend of Iron Toph. Iron and Toph, né, cara? Ele era general, se não me engano, da Nação do Fogo. Ele era general da Nação do Fogo, e ele tem um título muito foda, que é o Dragão do Oeste. E ele é um mestre também da manipulação do fogo, mas ele acabou, sei lá, desistindo disso pra apreciar a Char. Porque teve um acontecimento que eu acho que a gente não precisa falar, e ele desistiu de ser um general, e ele não desertou, mas ele desistiu de fazer parte da guerra. Então, quando o Zuko decide ir na busca do Avatar, ele se junta ao Zuko, né? Ele, tipo, começa a cuidar do Zuko. Sim, ele é irmão do Ozai. O irmão mais velho, que é interessante. Teoricamente, o trono deveria ser dele. O irmão passou a perna nele, mas foi bem na época que aconteceu esse lance, que eu vou falar aqui porque não custa, não é tão spoiler assim, que é o filho dele, ele morreu. Quando ele tava atacando o Ba Sing Se, né? Que é... Na verdade, tudo isso começou que ele teve um sonho que os espíritos mandaram pra ele, que ele ia conquistar Ba Sing Se. E aí ele foi. Aí ele foi, ficou muito tempo. Aí quando ele voltou porque o filho dele morreu, o irmão mais novo dele, o Ozai, se aproveitou e falou, mostrou pro antigo rei do fogo, falou assim, ó, ele é muito fraco, não sei o quê, me deixa eu ser o rei do fogo, e o irmão, e o pai falou, beleza. Não, e assim, o mais legal, eu acho que é a personalidade dele, porque assim, ele, sendo um príncipe do reino do fogo, ele era pra ser o senhor do fogo, ele tem uma personalidade, assim, totalmente diferente do Ozai e do pessoal, porque assim, as personalidades, elas são meio que construídas pelo aquele elemento que determina o povo onde você é. Então você pode ver, o povo da água tem uma característica, ele é de um jeito, o povo do fogo, ele é muito mais violento, é muito mais bravo, não sei o quê. E ele apresenta um certo equilíbrio, ele é um cara, ele é sério quando ele tem que ser, ele é engraçado quando ele tem que ser. Ele é um cara equilibrado, entendeu? Ele consegue manter ele. Você vê que ele é um sábio, apesar da brincadeira do chá e não sei o que, e piadinha. Ele é um cara muito sábio, muito inteligente. Ele, de certa forma, não concorda com tudo aquilo. Ele sabe que aquilo tá errado, entendeu? E a preocupação dele ali é recuperar o Zuko, é fazer o Zuko não se perder como o irmão dele, entre aspas, aí, se perdeu. Exato. E como você disse que ele é muito sábio, muito sereno, ele é parte de uma organização chamada Lotus Branca. Exato, né? ele é um dos mestres. A Ordem da Fênix do Avatar. E a Lotus Branca tem ele, tem o Jeonjon, que é aquele mestre que a gente falou, bêbado do fogo lá, que tenta treinar o Aang. Tem o Bumi, que é o rei da terra. Tem o Paco, que a gente não comentou dele. Ele foi quem deu a introdução da dobra de água pro Aang e pra Katara. Ah, é. Tem outro detalhe engraçado também da Lotus Branca, que lembra que a gente falou do Hang Fei Hang? Uhum. Sim. A Lotus Branca é uma organização que tá lutando contra o Império. Exato, olha aí. Tem uma história do... Era uma vez na China. E tem o Piandão, que foi o cara que treinou o Sokka, que fez ele forjar aquela espada que a gente já disse. É, eles sozinhos dominam Ba Sing Se de novo. Cara, é muito foda. Ba Sing Se tava dominada e eles vão lá pra reconquistar a Ba Sing Se. É muito massa. É, e tem toda a brincadeira com o jogo, né? Eles têm o jogo de tabuleiro, que é a questão da estratégia. Qual que é o jogo? É o... Eu não lembro agora. Ah, é aquele... Eu não sei qual é o nome do jogo, mas é um jogo que é estratégico de militar, só que chinês. Que é tipo, a representação de estratégia militar, e aí tem toda essa brincadeira deles reconquistarem. Seria eles tentando reequilibrar, né, os quatro, representante dos quatro reinos. Dos quatro reinos e um não dobrador, isso, né? Exatamente. Isso é muito interessante. E ele, pô, é um puta personagem. Novamente, ele é tipo, sei lá, o personagem secundário, terciário, se você for colocar, porque teoricamente ele não é dos que ensinou o Aang, não é da trupe do Aang. Mas ele é você sempre espera a participação dele, ele tem uma influência muito grande, ele é muito inteligente. Várias das lições vem dele, entendeu? Ele tem um episódio só dele, né? Sim. Também, que representa a homenagem ao dublador original dele, né? Que faleceu, né? Mas enfim, e eu acho engraçado porque, como ele é um jogador de Paicho, ele usa uma estratégia que ele precisa da peça da Lotus Branca. Aí fica correndo atrás, né? Ele perde essa peça com essa desculpa, mas ao mesmo tempo que pode até ser verdade isso daí da Lotus Branca, você entregar a peça da Lotus Branca é o código pra você se encontrar com os outros membros da Lotus Branca. E na torre aqui no Legend of Korra, a Lotus Branca deixa de ser uma organização secreta pra ser algo mais à vista. Eles que são os protetores do Avatar, eles que dizem o que o Avatar tem que fazer, entendeu? Eles são mais ativos no Legend of Korra do que no próprio... Porque a gente só sabe mesmo da Lotus Branca lá pro final da série, né? Na última temporada. Que é realmente quando eles realmente aparecem. Fora isso, ela fica bem apagada. E uma coisa interessante também é que ele tem esse título de Dragão do Oeste, porque o título Dragão só era dado a um dobrador de fogo depois que ele matava um dragão. E, teoricamente, ele teria sido o dobrador de fogo que matou o último dragão. Dragon Slayer, olha aí. Só que aí você descobre que é Binks, que ele fez amizade com o dragão, tomou um chá e falou, ó, se esconde aí que tá tudo certo. Oi, ele falou assim, ó, não passa coração pra qualquer otário não, velho. Não passa pra ninguém, não passa pra ninguém. Fica aí de boa. Cogumelo gigante, talvez seja amigo. Só pra dar uma introdução rápida aí, é um personagem também interessante, bipolar e importante pra série, que é a Azula. Que é a mulher louca. A Azula é a irmã psicopata dominatrix do Zuko. Dominatrix. Zuko, roupa de couro. Tipo, ela é muito louca, ela é muito sem noção. Ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o que ela pensa. E ela é um unicórnio rosa com asas azuis. Tem, ela domina o fogo azul. Exatamente. Além de raios e trovões, ela domina o fogo azul. Que é uma peculiaridade que poucos conseguem fazer. Ou na verdade, ela é só insana que nem o Yori, né? Ela é insana, ela é, cara. Mas qual que é o papel dela nessa história? Na segunda temporada, ela entra como segunda vilã. O cara falou, ó, o Zuko não tá dando conta, o Zuko tá lá brincando, correndo na cidade, se perdendo, tomando chá. Então vou mandar a psicopata atrás do Avatar pra ver se ela dá um jeito. E ela é importante, né? Ela causa talvez aí um dos maiores clímax da série, que é bem interessante, assim, é um momento bem chave. Ela tem uma luta muito boa com o Zuko, tem essa relação com os problemas sister issues, né? Problema com a irmã, problema com o pai, problema com a mãe. Ciscon. Ciscon. Caraca, né? Japonês isso foda. Tem um embate, né? Porque querendo ou não, ela tomou, entre aspas, o lugar do Zuko, e é a honra que ele tinha, porque ela virou uma espécie de general, se não me engano. Não, ela virou a rainha do fogo. É verdade. Ela virou a rainha do fogo porque o Ozai falou assim, ó, seguinte, você pode ser a rainha do fogo porque agora eu vou virar super-herói. Eu vou ser o Fênix. O rei Fênix. É mais ou menos isso, né? Eu vou dominar o mundo, eu não quero mais essa merda. É que na verdade, agora, tirando a brincadeira, ele ia se intitular como o rei do mundo. E ela seria a rainha da Nação do Fogo. Esse é o ponto. Ele ia se chamar Rei Fênix, um bagulho assim. É, o governador do mundo, né? Ele seria o governador de todo mundo. Nossa, mas Rei Fênix parece Priscila, rainha do deserto, isso mesmo. Então, agora ele já sabe. Mas é isso mesmo, se livrou da mulher. Ah, faz todo sentido agora. Eu acho interessante, como tava falando nesse final, porque, tipo, tudo que ela sempre quis era justamente ser a rainha do fogo. E ela consegue isso, e quando ela consegue, ela percebe que ela não tem nada. Por isso que ela fica louca de vez. Ela já era louca, mas era um louco controlado. Depois disso... Tava tomando a medicação ainda. Cogumelo gigante, amigo! Não, agora a gente vai fazer um apanhado rápido dos dois últimos personagens... Porque justamente nesse ponto a gente já falou deles, que eu tô falando dos outros personagens que não teria como, entendeu? Já tem uma introdução geral deles, então a gente só vai pontear aí mais algumas coisinhas que estão faltando. Por favor, cabeça. Porra, eu não sei, cara. Eu não sei saber falar dela. Quase não, né? Asuka. Ela é guerreira Kyoshi, ela é meio maluca também. Tem 15 anos de idade. Ela que lutava com o Leque, não era? É que luta com o Leque e ela vive na vila que foi da dobradora de terra Avatar. Que ela nasceu ali na mesma vida. Qual que era o nome dela? Puta, eu deu branco agora. Bem, se chama Kyoshi Island. Kyoshi. Se chama Kyoshi Island. E se chamam as guerreiras de Kyoshi? Eu acho que o nome dela é Kyoshi. Você segurou essa por quanto tempo? Só pra ver a nossa idiotice. Ele ficou tipo, caralho. Tá de sacanagem. Ah, o nome, assim, se elas são as guerreiras Kyoshi, da ilha Kyoshi, o nome dela só pode ser Zefinha. Zefinha, só pode, é óbvio. Caraca, velho, você é muito idiota agora. Nossa, pra gravar muito bug dá nisso, você fica assim. Ela é dessa ilha da Kyoshi, foi a dobradora de terra Avatar que teve, a última que teve, certo? E qual que é a grande importância dela nisso tudo? Pra começar, porque ela é uma guerreira excepcional e porque o desenvolvimento do Sokka começa quando eles conhecem ela. Porque na cabeça do Sokka ele achava assim, não, nunca vou perder pra uma garota. Porque ele era um cara babaca, infantil e criança. Aí ele toma um pau. Aí ele vê que as coisas não são bem assim. Ela foi presa pelo Reino do Fogo, não foi? Apesar que ela deu um cacete no carcereiro, que pelo amor de Deus. Aquilo foi bonito. Eu só tava esperando, tipo, é beleza, eu vou ter. Sabe quando aquela mulher fala assim, pega aquele pote e dá aquela... Oh, pode abrir pra mim? Não tem problema. Só pro cara se sentir um pouco mais, né? Porque eu tenho a impressão que ela poderia ter saído quando quisesse. Qual que é o grande lance dela? O grande lance dela é que justamente além dela começar toda a desenvolução que ele ia ter ao longo da série, que era o ponto de start, ela também mostra que é possível porque ela e as outras guerreiras que não são dobradoras defendem a vila de dobradores. Então ela mostra que é possível você brigar de igual com um dobrador sem ser dobrador. E pra variar, ela é do Reino da Terra. As mulheres boladas do Reino da Terra. Então, pra finalizar, a gente só vai pontear agora o último personagem da... Não o último, porque tipo, a série tem muitos personagens, mas um dos principais, que é o Ozai. Eu também conhecido como Priscila, a Rainha do Deserto, né? Porque eu quero ser uma fênix e nascer de minhas cinzas. Eu vou queimar no fundo do céu e vou voltar como uma deusa. Ah não, deixa quieto, não foi isso que eu... Ele quase quis dizer isso. Bem, ele é o Rei do Fogo, né? O grande Lorde Ozai, né? O que que ele fez, né? Além de ser o grande vilão no final, né? E ele tem um escritório de contabilidade em São Paulo. Sim, ele tem um escritório... Ozai. É sério. Eu botei aqui no Google pra ver se eu sugava uma informação extra. Aí a primeira coisa que me apareceu, Ozai Contábil, escritório de contabilidade em São Paulo. É que contabilidade, vamos falar a verdade, contabilidade é uma coisa do demônio, entendeu? Ei, tô falando, é tributário, é coisa de demônio, é mal. Bem, ele começou essa invasão, né? Primeiro que ele começou atraindo todo mundo, né? O irmão dele, ele convenceu o pai dele no leito de morte que ele deveria ser o rei, né? Não, o irmão mais velho, o primogênito, o melhor mais na hora. Ele sacaneou o filho, ele manipulou a filha pra seguir o jeito sadista e manipulativo, né? Ele roubou a mulher dos outros. Ele prendeu ela, tipo, lembra que eu falei? Tipo o Doutor Destino, sabe? Prendeu e Dunstad e deixou lá a mulher, né? Porque na cabeça dele ela ia trair, né? E realmente ela ia trair ele, né? Se qualquer pessoa ia fazer, né? Porra, o cara é a Priscila, Rainha do Deserto, é óbvio que ele ia trair. É óbvio que ia trair, né? Só rasgada, é embora daqui. E detalhe, o original, ele é dublado pelo Mark Hamill. Que pode não ser um puta ator, mas, porra, dubla bem. Ah, sim, mas é... Detalhe, né? O Ozai, tirando que ele é a Rainha do Deserto, ele teve a melhor luta da série inteira, né? E ele que causou a... Meio que a dúvida na cabeça do Avatar, né? Pra acabar com esse problema, eu devo matar essa pessoa? E ele mesmo tava falando, né? Me mata, vamos lá. Arranca minha cabeça, faz alguma coisa. Apesar que eu seria bem mais babaca e arrancaria os dois braços e as duas pernas dele, né? Eu deixaria com fala, e agora? Dobra fogo agora. É, eu ia mandar ele engolir uma salsicha, mas tudo bem. Deixa ele com a boca virada pra baixo, ele vai dobrar fogo pra onde? Ele vai voar. Ozai. Tá no currículo dele, né? Rainha do Deserto e foguete. Mas assim, ele teve a melhor luta, né? Ele que planejou o ataque vindo com o cometa sozinho, né? Ele é um vilão típico, mas ele tem que é interessante, tirando quando ele dá esse momento Code Geass dele, né? Não, mas ele é um vilão muito bom, né? Porque você realmente respeita ele, apesar de tipo, você não ver ele quase nunca. É, você nunca vê ele, né? Ele sempre tá por trás dos panos, né? Até a segunda parte da história, né? Ele só aparece de vez no episódio 41, assim, que você vê o rosto dele, que é o terceiro livro, se não me engano, já. E até lá, você, tipo, você não sabe, você tem imagens dele, você tem, tipo, as coisas que aconteceu e você, tipo, respeita o cara, você sabe... Que ele é muito poderoso, ele é inescrupuloso, né? Todos têm medo dele, ele é um bom vilão nesse ponto. Ele consegue fazer, né, o que precisa ser feito. Quem botou fogo na torre? Então, aí agora a gente vai falar algum momento que a gente gostou muito na série, coisas assim, momentos que fizeram a gente falar assim, nossa, essa é uma série muito boa, que vale a pena ser assistida. É quando a Lotus Branca domina a Basin C sozinha, ou você prefere quando a Toph destrói uma broca gigante? Sozinha também, né? Ah, mas tem que falar do Aang. Ele tava lá, eu tenho certeza, em algum lugar. Eu vou lá encher o colchão inflável pra você dormir depois. Cara, Avatar tem duas coisas que me chamaram muita atenção quando eu assisti. Primeiro, porque assim, quando você assiste a animação, ainda mais assiste, sei lá, numa Nickelodeon da vida, você tá esperando uma coisa pro público infantil, querendo ou não. Vem na sua cabeça isso, obviamente. E aí você começa a assistir, você vê a trama política. Pode não ser uma trama política, sei lá, de nível, sei lá, House of Cards, não é. Mas é uma trama política que, assim, a criança não vai pegar de primeira, entendeu? Você tá falando de reinos, você tá falando de traição, você tá falando sobre várias coisas muito sérias e muito pesadas, assim, a gente falou das cenas de morte, de prisão, de banimento, o pai que desfigurou o filho, então é uma coisa muito séria. É obviamente uma animação pra passar pro público infantil, tem que vender lancheira, tem que vender boneco, tem que vender DVD, tem que vender, mas ele tem uma trama razoavelmente bem feita, ela tem um envolvimento, uma coisa muito legal, e além disso, a animação é muito bem feita, as lutas são extremamente divertidas de assistir, assim, e eles não te dão limite, assim, você vê, sei lá, como a gente falou, você vê, sei lá, a luta da Toph, você não tá preso, a sua mente tá trabalhando, cara, imagina, ela pode dominar a Terra, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, então, quer dizer, cara, são infinitas as possibilidades dentro dessa dominação dos quatro elementos, e a sua mente viaja, assim, entendeu? Você quer ver cada vez mais as paradas, e eles são criativos, eles começam a brincar com a dobra de uma maneira, assim, não só aquilo que tá na cara, né? Não é só, eu vou pegar essa pedra e jogar em você. Tipo, não é o Hulk, sabe? Eu vou pegar essa pedra e jogar na sua cara. Não. São outras paradas. Então, a Toph vai fazer uma luva de pedra, ela vai segurar o cara. Sabe? É muito interessante. Eu acho que esses dois aspectos, pelo menos, foram os que mais me chamaram a atenção quando eu assisti. Pra mim, então, primeiro foi a parte de tirar um pouco do preconceito, né, em relação à animação ocidental. Ou animação oriental com temas ocidentais, ou animação ocidental com temas Isso. orientais, né? O primeiro ponto, né? Segundo ponto, eu tô ficando velho, e eu acho que o meu episódio favorito é quando o Airo começa a lembrar do filho dele, e ele começa a cantar, e... Não, ele tá tentando segurar, uhum. né? Porque é o aniversário do filho dele, né? Aquela barra, né? E ele morreu no cerco, né? Desse lugar, né? Porque ele morreu por consequência justamente dele. Porque ele que foi babaca e falou assim, não, eu vou continuar aqui. Eu vou segurar, vou ficar aqui. Isso custou pra ele o filho, né? No fundo desse episódio, se você for ver também por trás das câmeras, né? Foi um episódio dedicado ao dublador que morreu, né? Que é o Mako. Porque quando eu assisti, há um tempo eu não tinha entendido, né? Por que homenagem a Mako? Quando você for ver, é porque o dublador dele morreu, né? E se você for ver a foto do filho do Airo, é a foto do dublador mais novo. É muito legal, né? Se você for ver. E é pesado esse episódio quando você, tipo, dói de você ver o cara, né? Pô, o cara tá lembrando o filho, ele morreu. Ele sempre tem essa atitude positiva, mas é meio que o tempo dele, ó, posso dar uma descansada aqui, né? No Korra tem um Mako, não tem, que é dominador de fogo, uma parada assim? Tem. Que é o tributo que eles deixaram dentro da série, né? Caraca, o melhor episódio que eu vi, o meu personagem favorito é quando eles conhecem a Toph, que é a introdução da própria Toph, né? A personalidade dela, como eles introduzem ela, que eu achei sensacional. E o que mais me chamou a atenção na série foi essa mistura de culturas que ele trouxe, exatamente que o Tono já falou, pra tirar esse preconceito bobo que existe entre animação japonesa, não japonesa, oriental e ocidental. Existe muito essa coisa de animação ocidental, animação norte-americana não é boa, o que vale é só o anime, eu só vou ver Miyazaki, sabe, porra, não é assim. Eu acho que ele quebrou esse paradigma, entendeu, de que a animação ocidental é ruim, e que eles desenharam no estilo de uma animação Sim, oriental. Tem tudo, né? Todas as características estéticas. Sim. Até a lenda, as bases, a cultura, foi assim. A forma de narrativa também. Normalmente o método ocidental são histórias isoladas, né? Mas não, tudo tem uma cronologia que tá planejada pra começar e acabar no livro 3, né? Então, esse episódio da Toph foi um dos meus favoritos mesmo. Exatamente porque eu gosto muito da Toph, eu acho que ela é um personagem que se destacou bastante. Ela e o Sokka. O Sokka eu não gosto, mas eu acho que ele teve uma evolução muito boa na animação, mas a Toph e o Airo eu gosto deles desde a introdução dos dois personagens. E Avatar é uma animação boa, mas é o que eu disse, ela já tá meio datada, ela tem 10 anos. Mas ele envelheceu bem, né? Ele envelheceu... Mas é aquilo, tem gente que não gosta, entendeu? Ah, e outro adendo, o Mako é uma espécie de tubarão. Realmente é muito, muito importante a sua inclusão disso. Realmente faz muita diferença agora. E pra mim, um dos episódios que me chamou mais atenção foi um episódio do terceiro livro, que é quando o Aang encontra aquele monge que vai ajudar ele a liberar o modo Avatar. Ah, e ele tem que se desapegar, não é? Ele tem que fazer um caminho, que ele, por causa desse caminho que ele faz, ele aceita... Que ele tinha um trauma com a dobra de fogo, entendeu? Ele aceita o amor que ele tem pela Katara, ele vai aceitando as coisas, aí chega lá no final, que vai abrir o último chakra, ele vira e fala assim, agora sabe aquele amor que você tem? Agora você tem que deixar ele ir embora. O primeiro passo é falar assim, não, né, vou ter que agora me virar, não vou, né... Não é o primeiro passo dele, é o passo definitivo dele. É que no fim isso acaba sendo meio tipo, ah, não é bem assim... Não é bem definitivo, porque lá na frente ele domina a parada, entre aspas, mas... Ele consegue dominar a parada no último episódio, depois que ele praticamente morre. É, ele sofre um impacto na coluna, se eu me lembro, né? Ele sofre impacto, eu diria que ele chegou a morrer. Eu diria que ele chegou a morrer, e por ele ser o Avatar, ele falou... Ele conseguiu dar aquele burst de vida, sabe? Ligou o desfibrilador espiritual. Eu acho que ele chegou a morrer naquele ponto. Então eu gosto muito dessa jornada que ele tem que fazer. Porque é uma jornada que desenvolve muito o personagem em pouco tempo e que faz sentido. Outro adendo muito importante, Mako é o nome de uma ilha. Caralho, você tá nessa ainda de pesquisar a parada do Mako. E uma última coisa aqui, um comentário que eu quero falar aqui, porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar assim, ah, beleza, mas vocês não falaram do filme do Avatar? É, pô. Pô, o filme do Avatar, maior bilheteria do cinema, 3Dzão, alienígenas bolados voando, azuis. Eu dormi. 6 horas de filme também? Caraca. Vocês não falaram do A Lenda do Avatar... The Last Airbender, o filme, por um simples motivo, não tem filme do Avatar. Aquilo não é um filme, é um fan-made. Aquilo ali foi um fan-made do M. Shyamalan, né, pra falar, ô, filhos, porra, olha. O cara, né? Tá de sacanagem. Ah, ó, que legal, ó. Aquilo ali, ó, você tá vendo a Índia? A Índia é foda, velho. A Índia é foda. E ainda assim, eles conseguiram, tipo, dobrar o orçamento em receita. Foi de 150 milhões pra 319. Como? Eu não sei. Lavagem de dinheiro até no mundo de Avatar, GG. Ele conseguiu ganhar, acho que o Framboesa de Ouro em 4 ou 5 categorias. É, ó, ele conseguiu ganhar o Framboesa de pior filme, pior diretor, pior roteiro, pior coadjuvante e pior uso do 3D. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Parabéns. Com isso nos despedimos. Aqui termina um cast de Avatar. E assistam, vale a pena. Como a gente falou aqui, ó, fazendo um jabazinho de graça, tem no Netflix as 3 temporadas, tanto dublado quanto legendado. E tem o filme proibido. Exatamente. E aí, Tono, momentinho do jabá, da onde você veio, onde você é, onde as pessoas podem te encontrar? Conta bancária, cartão de crédito e senha. CEP, nick do GGPO. Na verdade, eu sei onde ele mora, eu vou botar o endereço aí na postagem. É, tem uma placa escrita aqui no meu portão que é o seguinte, os intrusos vão levar tiro. É que nem o Texas, sabe? Então, se o seu corpo for... E eu tenho terra ali no fundo, o Bira viu, né? Se eu quiser enterrar ali, ó... Ele tem terra pra caralho, dá pra fazer um clube. Tem problema. Ninguém nunca vai... Teu cachorro pode comer, né? Goleiro Bruno, não. Olha aí, abraço, goleiro Bruno. Bem, eu participo do Legcast, né? Um site sobre cultura pop em geral, né? Ultimamente estamos com mais temas de anime, porque eu tô mandando aquela porra por enquanto, né? Zayder vagabundo. E então, vejo a gente lá falando merda. A gente promete que a gente vai falar bem mal do Kurumada. Porra, sempre, né, cara? Tem que falar. Muito obrigado por escutar, muito obrigado ao Tono por ter participado e dado essa força e, né, salvado o cast. Não ia rolar sem ele. Porra. E por favor, eu vou pedir aqui pra todo mundo xingar o Mug. Exato. Vacilão, chama de vacilão. Porque ele é vacilão, porque ele pode não ter culpa não ter podido aparecer, mas ele devia ter revisado a pauta e ele não fez. Não revisou a pauta, vacilão. Porra, Mug, tá escrito cego com S. Vai se fuder. Falou, pessoal. Falou, gente. Happy birthday, my son. If only I could have helped you. Leaves from the vine, falling so slow, like fragile tiny shells drifting in the foam. Little soldier boy, come marching home. Brave soldier boy, comes marching home. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji, quem está comigo hoje de novo? Mais uma vez, sou eu, Rafael Fer. Tô virando profissional nisso aqui já. É o step aqui praticamente, ô Fer. Uhum. Ninguém aparece pra gravar o Caixa de Entrada, incrível, né? Aí sobra pra quem? O estagiário. Estagiário tá aí pra isso. Fazer o quê? Vamos começar então o nosso Caixa de Entrada, né? Começando os nossos contatos, né? Pra quem escuta a gente por iTunes, outros agregadores, né? De podcast, né? Ô Fer, isso aí. Qual é o nosso endereço? Então, o nosso site, o endereço dele é www.projetoxpodcast.com.br. Sim, o nosso e-mail é contato@projetoxpodcast.com.br. Vocês também podem nos encontrar no facebook.com/projetoxpodcast. Isso, além do grupos também, né? Que só encontrar lá, /projetox podcast, né? E além disso, temos o Twitter, que é o @projetoxpodcast. Beleza? Vamos falar dos nossos parceiros também, né? Isso aí. Começando com a NPire. O DollarsCast. Otaku Company. LagCast. Otacrazy. MiniClouds. Level 1. OmegaCast. OtacologiaCast. Coffin Locket. Clamp Project. Coletivo Cult. Cast Wars. E agora temos o Thousand Mary. Sim, agora somos parceiros também, né? Sim, podcast do Mug, né? Sobre One Piece. Isso. Recadinhos básicos. Um primeiro recadinho, né? Que teve o Tô Com Fome Cast 69 de discussões, né? Participação do Cabeça nesse podcast. Foi lá discutir com o pessoal lá. Né? Sim. Discutir sobre discussões. É um tema bem legal, né? Sim, é uma coisa muito complexa, na verdade. Né? Pois é. Além disso, no site a gente lançou a playlist, né? De quem? Opa, é minha. Saiu ontem à noite aí. Quem não conferiu, quem gosta de música boa, é só conferir lá a playlist do DJ Fer aqui. Isso, vão lá, link na postagem, vão lá e confiram, beleza? Bom, o primeiro e-mail é do Guilherme DiBiase. E aí, galera do Projeto X, estou mandando e-mail para falar das dicas. Então, vamos começar pelo começo. Ou, nesse caso, pelo final do último podcast. Estava eu bem distraído ouvindo a caixa de entrada quando chega nas três aguardadas palavras. Quando disseram careca, eu logo pensei em Lex Luthor. Então, falaram em dobradura. Pensei em Lex Luthor fazendo um origami. Caramba. Que imaginação, hein? Ai, quando falaram em livro, me veio à mente um tópico que eu mesmo pedi um e-mail anterior. Sim, meus amigos, preparem-se para a batalha, pois a Nação do Fogo está vindo. O próximo podcast será sobre Avatar, a Lenda de Aang. Um dos melhores desenhos americanos feitos desde sempre. Junto com Young Justice e os Vingadores e o sucessor, né? A Lenda de Korra. No qual, na minha mais humilde opinião, está superando o original ao trabalhar temas mais adultos e profundos. Tendo sido a única série a me emocionar ao ponto de chorar. Algo que nem o nono episódio da terceira temporada de Game of Thrones conseguiu. Entendedores entenderão. Ah, não me lembro daquele episódio não, cara, eu lembro. Ou no episódio duplo da segunda temporada, spoilers fica a critério de quem está lendo falar ou não, em que descobrimos a origem dos avatares e da dominação dos elementos. Bom, me distanciei do tópico original, careca porque o Aang é careca, dobradura por causa das dobras dos elementos, e livro porque cada temporada tem o nome de um livro referente ao elemento em que ele está aprendendo a dominar. Exatamente, olha só, ele já entendeu as dicas, viu? Matou, matou a primeira. Desde já agradeço pelo tópico incrível, e fico na expectativa por um cast de Young Justice ou sobre Disney, se focando em como Frozen desconstruiu vários conceitos criados desde os anos 30. Valeu, galera. Fico ansioso para que essa semana passe muito rápido. É isso aí, né? Acertou. Que beleza, primeiro, Guilherme de primeiro e-mail já acertou. Tirando a parte do Lex Luthor fazendo dobradura, foi muito bem. É meio bizarro. Mas assim, cast de Young Justice. Bom, eu não sei. Pode ter, quem sabe, né? Galera aqui curte pra caramba Young Justice. Eu não sei, né? E Frozen também eu não faço ideia. Se tem ou não tem, viu? Eu nem assisti o filme ainda. É, eu vi. É muito bom, cara. Eu gostei. Quem sabe tenha... Vamos lá para o próximo e-mail agora, o e-mail do Rafael Padilha. Fala pessoal, beleza? Bem, digamos que eu não tenha escutado o cast inteiro, por quê? Quero assistir o anime primeiro. Ah, isso explica muita coisa. Sim, é a melhor coisa que você faz. Bem, sobre a dica, finalmente chegou o momento das criaturas azuis do planeta Pandora. Zoeira. Não é esse Avatar, Na verdade, é sobre o tio mais legal da ficção e o garoto do iceberg, nosso querido Avatar. É isso aí, galerinha. Até semana que vem. É, eu acho que as dicas que eu arrumei essa semana ficaram muito fáceis, hein? Ah, tá tranquilo, né, cara? Porra, Rafael Padilha, valeu, cara, pelo seu e-mail. Isso aí, valeu. Bom, o próximo e-mail é do Bruno Ximenes. É assim mesmo, com X, né? Olá, PXP Casters. Sou Bruno X de Ximenes, 27 anos, biólogo desempregado, estudante de química e freelancer de diversos bicos nas poucas horas vagas. Escuto há tempos o cast de vocês e, como faço com alguns títulos podcastísticos que gosto, baixo novamente e reescuto de tempos em tempos. Ah, eu também faço isso pra caramba, viu? Bom. Sim, talvez uns 3 ou 4 redownloads do Fallen One Mortal Kombat in Dobro sejam de minha autoria. E digo, gosto desses episódios, pois no passado fui muito, muito viciado nesse jogo. O título do cast de Kaiji não me atraiu muito, e baixei meio por causa da vitrine. Achei o traço curioso e pensei que fosse um anime que tentasse copiar One Piece. Não é não. Hábito de japoneses copiar animes que não servem. Pelo traço, para mim, Kaiji parecia cartunesco, como One Piece. Mas estava esfericamente enganado. Conheci um novo título a buscar e assistirei assim que arrumar tempo. Estou animado para ver. Parece muito bom. Estou meio afastado do mundo dos animes, pois desde o surgimento de trocentos Narutos que surgiram aí, e não gosto de Naruto, ressalta bem, né? Não gosto de Naruto. Ah, é. Resolvi viajar menos pelo mundo de mangá e anime, exceto por One Piece, e coisas que se destacam demais, como Death Note, Code Geass, Shingeki no Kyojin, entre outras coisas, né? Mas admito que muita coisa boa se encontra escondida por aí, e programas como esses ajudam as pessoas sem tempo como eu a procurá-las. Ô, Bruno, que legal, cara, que você gostou do programa e entendeu, cara, a proposta dele, né? Bem, raramente escuto o podcast de vocês parado em frente ao PC. Sempre estou com meu MP3, um cast no ônibus, enquanto faço planilhas, dentre outras atividades. Nesse caso, é uma exceção. O último escutei em frente ao PC, como ainda tenho oportunidade de arriscar o chute do próximo podcast, acredito que seja a de Avatar, a lenda de Aang. Porque Avatar, bem, o Aang é careca. Tá aí a primeira dica. Dobraduras dobra a designação utilizada no universo de Avatar para o domínio dos quatro elementos. E a terceira dica, livro. Bem, esse título foi dividido em 3 livros, um por temporada. Onde o primeiro foi o livro da água, onde Aang conhece Katara, que ensinou a dobra da água. O segundo, o livro da terra, onde ele conheceu Toph e aprendeu a dobra da terra. E o terceiro, o livro do fogo, onde Aang se aproxima de Zuko e aprende a dobra de fogo. Acho que minha lógica é coerente. Vejamos se confere. É, na verdade, é bem coerente mesmo, cara. Sim, você matou tá ótimo também. Assassino. Sim, com certeza, né? Sucesso aí, pessoal, e até a próxima, Bruno X. É isso aí, galera. Ah, que legal, cara, que você gosta desses temas diferentes de animes, né? É uma parada diferente, né, que atrai, né? Não, a proposta aqui do Projeto X é essa, cara, apresentar alguns animes. Uma boa parte tem o mainstream, né, mas a outra parte também tem a parte de que ele é... vale a pena ser mencionado e vale a pena o público conhecer. Bem, agora vamos para o e-mail do Diogo Riquel Miyazaki. Olá, pessoas do Projeto X, tudo bem? Antes de qualquer coisa, tenho que desabafar algumas palavras para o Sr. Sage. Olha, Sage, essa é pra você. Ih, foi? Porra. O que eu fiz? Caralho. Puta que pariu. Meu nome não é Diego, e sim Diogo. Olha só, hein? O senhor tava trocando o nome dele. Pra minha defesa, eu me confundi, cara. Rapidinho. Sim, ele ficou bravo, hein, ó. Bom, acontece que na leitura de e-mails do podcast de Kaiji, Sage pronunciou meu nome de maneira errada. Claro que muitas pessoas confundem Diego com Diogo, e muitas nem percebem que falaram errado, mas para mim, a diferença é muito clara e me incomoda profundamente, olha só. Além disso, compreendo que não foi de proposta, mas é como um tique nervoso para mim. Tenho que me expressar para que o erro não se repita futuramente. Olha, cara, eu sinto lhe informar, mas acho que você tem toque. Você acha, cara? Só um pouquinho, né? Desculpa aí, ô Diogo, cara. Diogo. Tá bom? Bom, antes de mais nada, decidi mudar um pouco o formato do e-mail, separar em tópicos, abordando somente o essencial. Assim fica fácil de escrever e de ler. Então vamos lá. Conheci Kaiji quando vi a capa dele de bobeira por aí. Achei a arte legal e fui. Kaiji, assisti muito junto com o meu irmão. A cada episódio, torcíamos cada vez mais para o Kaiji. Quando chegou na parte do patinco, a gente só gritava, Kaiji! Kaiji! Minha teoria é que o narrador não é simplesmente boladão, e sim que durante o percorrer da série, o próprio narrador Fubihiko Tachiki torcia a favor do Kaiji cada vez mais. Que beleza, hein? Meu jogo favorito é do Icard. Kaiji é um anime perfeito para pessoas que são otakus. Olha, cara. Bom, depende, né? Não vamos entrar em detalhes, detalhes de otakices aí. Tudo bem. Recomendação. Liar Game. Mangá que tem a mesma pegada do Kaiji. Jogos bem elaborados e valendo dinheiro. Porém, o mangá é mais romantizado por ter um objetivo mais nobre do que o Kaiji. Mesmo assim, o mangá é muito bom. Olha, que legal essa recomendação. É, eu não conheço. Também não. Eu nunca ouvi falar. Parece bom. Por último, mas não menos importante, sempre me perguntei. O que diabo significa Zawa? Zawa, Zawa, Zawa. Também não faço ideia, cara. Não nos pergunte, deve ser alguma frase de efeito dele lá. Pois é, né? É tipo Bazinga. Bazinga. Bom, fim de e-mail. Não faço ideia do que as dicas querem dizer. Então me despeço por aqui. Um grandíssimo abraço a todos vocês e fui. Como assim, cara? Você nunca assistiu Avatar? Não, não é assim. É que ele pode não ter pensado na hora, né? Ou realmente ele não viu muito de Avatar, né? Mas ele sempre tem uns raciocínios legais quando tem as dicas. Dessa vez, sei lá. Sei lá, talvez estava sem tempo. Bem, o Diogo Rikyo Miyazaki. Não tem problema, cara. Mas é legal, cara, que você falou aqui, né, de Kaiji, né? Tá vendo? Lembrando que semana passada o Diogo mandou meio assim, Kaiji, tem que ser Kaiji, porra. Agora fica assim. Ele deve ter curtido pra caramba o podcast, né? Sim, é isso aí, cara. Continue assim. Bom, beleza. Abração, Diogo. O próximo e-mail é do Gustavo Arantes. E aí, galera do Projeto X, aqui é o Gustavo. Acompanho o podcast há um tempo por indicação e insistência do Zurita. Curti bastante o último podcast. Não assisti Kaiji, nem pretendo, porque embora curta muitos animes, prefiro gastar minhas horas jogando. Eu acho que eu sou o do contra, cara. Que eu não jogo nada. Eu prefiro ver anime. Tudo bem. Quem sabe um dia que eu fique sem games. Enfim, sobre as dicas do último cast, estão muito fáceis. O assunto é Avatar, a lenda de Aang. The Last Airbender. Careca, claro, Aang. Dobradura é a dominação de terra, fogo, água e ar. E livro é a forma que as temporadas são divididas. Sobre Avatar, eu tenho uma cena do lendário Tio Iron, que ficou eternamente marcada na minha mente. Zuko, eu sei que o senhor vai dizer que ela é minha irmã e tenho que me dar bem com ela. Tio Iron, não, ela é maluca e tem que cair. Tio Iron era foda. Enfim, Avatar é igual a infância, muito foda. Abraços pra toda a equipe, falou. Pô, cara, eu falei que tava fácil as dicas. Mesmo assim, o Gustavo Arantes também, ele tá esperando muito esse podcast de Avatar, sim, né? É, realmente é o que ele falou, ele é foda. Ele faz umas paradas assim no anime que é muito legal. Tem muita comédia, tem muita tiradinha assim de sarro, um sarcasmo muito grande também. Assim, um abraço também pro Gustavo Arantes, né? Isso aí, Gustavo. E agora vamos para o último e-mail do nosso conhecidíssimo Rafael Taira, que sempre está aí. Vamos lá. Sobre o anime cast barra mangá, achei muito legal. Ficou ótimo. Terminei de ver o anime há pouco tempo. Gosto de jogos do Kaiji e realmente concordo com muita coisa que vocês disseram no cast. E que escolhas devem ser feitas com sentimentos. Nossa, que profundo, cara. Que belezinha. Muito filosófico. Caramba. Isso. Sobre a continuação de Kaiji, mesmo que saia, prefiro não ver. Estou satisfeito com o que vi de Kaiji. Vou ver o live, mas só. Sobre as dicas, gordo, dobradura e outra coisa que esqueci. Olha, cara. Como acho assim, que gordo, cara? Gordo é um mug. É então, gordo, é careca. Careca. Careca, dobradura e livro. Eu acho que você tava comendo na hora, né? Por isso que ele errou também, né? Porra, sim. Gordo, dobradura, porra. Isso não dá. Ai, ai. Bem, não faço ideia. Ele não deixou abraço, não deixou nada e assim acaba o e-mail dele. De qualquer jeito, Rafael Tara, que bom que você gostou do podcast, que bom que você viu o anime também, né? E bom que você concordou com o que a galera falou também, né? Sim. Mesmo só assim. Tem que prestar mais atenção nas dicas da próxima vez. Ah, mas ele presta atenção, acho que nessa hora ele se confundiu, mas tudo bem, deixa pra lá, né? É isso aí. Enfim, né? Tem que mandar também abraços para a galerinha, né? Que comentou no site. Temos um abraço pro outro Trainaut, Rafael Tyre, o Léo e o Dalter Baldoni Neto. Isso aí, galera. Um abraço pra todos vocês e continue comentando no site. Isso. Pra terminar o caixa de entrada, Rafael Ferro, o que nós temos agora? Então, agora nós temos as dicas da semana. Isso. Semana passada que falamos careca, dobradura e livro. Sim, como vocês já sabem. Então, as dicas são referentes ao Avatar, que é o cast que vocês acabaram de ouvir. E como eu disse, tá muito fácil. Eu fui bonzinho com vocês dessa vez. Pois é. Explicação é fácil, né? A gente já falou. Careca é o Aang. É. Dobradura é como ele tem a capacidade de dobrar os elementos, né? Que é assim que ele fala, né? Isso. No desenho. E livro é como é dividido as temporadas. Isso aí. Então tá, bem fácil. Parabéns pra quem acertou e vamos ver se vocês acertam agora as próximas dicas. Perfeito. E pra fechar de vez, né, quais são as dicas da próxima semana, ô Fer? As dicas da próxima semana são família, heróis e lobotomia. Sim, eu te pergunto, quem se beneficia, ô Fer? Olha, cara, é uma pergunta complexa, tem vários lados. Enfim, né, galera, acabamos mais um caixa de entrada, né? Isso aí. Valeu por escutarem e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais. Falou. Dê uma introdução para os ouvintes, por favor. Bom, tá faltando informação pra caralho na pauta. Mas... você pediu pra pessoa errada fazer pauta. Aqui. É, então, deixei na pauta, deixei na mão do Mug e do Jim, né? Falhei, na verdade eu mereço isso. Era pro Mug ter revisado, ele não revisou. O Mug revisando? Caraca, isso tem tudo pra dar errado. Eu falhei, desculpa. Não, eu virei pro Mug e falei assim, ô Mug, dá uma olhada na pauta e completa. Ele falou, beleza. Ok, e ficou. Ou seja, o último droba... Do, é, o último droba... É. Drobar. Vamos drobar. Vamos dobrar. O último Eu não tô conseguindo, opa! Cara. Opa! Droba... A dislexia não tá deixando. Na teoria, todas as armas... Todas as armas, não. Todas as almas... Todas as armas vivem, rapaz, tá? As armas vivem tudo. É, eles também têm uma droba, ó, porra, Jim. Bem feito. Eles também têm... O protagonista disso tudo, o Aang. A Toph. Ah, não, pera. Tá. O tio Iroh. Ah, não, pera aí, tem um cara ali. Tio Iroh, porra. Foda. Mas só um adendo que eu não comentei quando a gente falou da Toph. A minha primeira entrevista que eu fiz com a cosplayer lá, a Solo, ela faz um cosplay muito bom de tá, Toph. Vai estar tá aí o link da matéria no post pra você. Ela furou os próprios olhos. Porra. Caraca! Sim. É o que? O Shiryu agora. É Toph, não é Shiryu não, pô. E Mugi, seu puto, se você estiver escutando, o mínimo que você podia fazer é não jogar. Esperar acabar a gravação, já que era pra você estar aqui. Tá? Se é que você tá escutando agora.